Eu estou vendo machistas! Eu estou vendo machistas! Eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Tá. O que vocês acham do machismo? Eu acho que eu deveria parar de brincar com essas coisas. Ah? Eu deveria parar de brincar? Eu tô brincando, eu tô sério aqui. Eu tô tentando revolucionar o planeta Terra. Tô tentando revolucionar. Olha o ar! Eu tô brincando! Machista! Senhor, senhor, pode fazer uma pergunta? Fala. O senhor tá varrendo homens? Não. Porque homens são lixo, sabe? Eu posso andar de skate, mulher também pode andar de skate. Também pode, mulher também pode! Mulher também pode! Mulher também pode! Sai fora, mulher! Machista! Machista! Moço, o que você acha sobre machismo? Sobre feminismo? O que você acha do movimento feminista? Ah, eu acho massa, legal mesmo. Sim, mas você não. Você é um homem? Você não se sente mal de servir a esse grupo? Não. Mas você não pensa o quanto os homens fazem mal às mulheres? Eles escravizaram, fizeram as mulheres não votar por muito tempo. Você não se sente um babaca, um merda, por ser homem? Agora eu vou ver se eu acho uma mana por aqui pra falar. Oi, senhoras! Olá! Oi! Oi, moça! Posso sentar do seu lado aqui? Pode. O que... Eu vi que você tem um cabelo assim meio curtinho. Eu quero saber o que você acha do feminismo, assim, a ideia. Né? É importante. Não, mas você não acha que, por exemplo, os homens têm que ser exterminados do planeta Terra? Coisas feministas, não, cara, assim, não. De verdade. Você é mulher, você tem que saber. Não? Não. Mas se você não concordar com essas coisas, você vai estar sendo machista? Cara, eu não quero... Não, grava ela. Eu quero que ela apareça. Não, porque você tá sendo machista, você... Ó, oh, moça, não tá querendo... Uma mulher! Ô, moça, peraí. Não, você tem que comentar aqui o que você acha dessas coisas do homem. Não é verdade, moça? É verdade. Olha, ela concordou com ela, você não concorda. Porra, cara, eu tenho que ir agora, eu realmente tô... Tá, tu não quer participar... Não, é sério, tu não quer participar do vídeo? Não, é sério, eu não quero ser gravada. Não quer? Não quero. Ah, vai tomar no cu, então. Moço, responde uma coisa. Tá tudo bem? Tudo bem? Tá, tudo bom. Ah, responde uma coisa, a gente tá gravando. Sabe a palavra fome? Sei. Se você tira o F, como é que fica? Homem. Como? Homem. Machista! Machista!